Seguinte, bom dia. 35 prata, você vai gostar. O tanque tá livre, vento 360 com 04 nós. Hora de decolagem da 34, você vai gostar. Delta livre, táxi, chama ingresso no 7. Whisky Fox Lima cópia. Autorizado uma centena, IDC, até 120 milhas após vigilância alerta. Decolada 35, saída Momo, controle 1935 e aciona 5440 Fox Lima. Objeto 6749, chame Recife, Uno 2064, alterna 128.8. Recife 1264, 1288, objeto 6749, bom dia. Bom dia. Sango decolado ao Zulu 2, 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado, tem um bom dia, senhor. Delta informe ele, bro. Aqui, Oscar, Oscar, de Colota, na Fiscota, 5424. Bom dia, Oscar, Oscar, chegou ao nível 090, saiu da lotar. 090, lotar, gol, Oscar. Eu chamo ingresso na 35. Sequilo está autorizado, Ilhéu 080, decola da 17, curva direita, saída Coral, controle 1, 19.35, vai acionar 0256, o Golf Gelo. Filhaus 80 0 e 109.35. Chame pronto para o táxi, livre acionamento, Golf Gelo. Tá pronto para acionamento, viu? Chame táxi. O Delta livre decolagem da 17, o vento 310 graus, 04 nós. Vou chamar a Leandro e pronto. Kilo Delta, decolou ao Zulu 6, 1935, Lobo. Guanara, Bobrão, Lobo, 35, Bobrão, Lobo. Controle da Lagoa, Mamatel, ouvindo aquele Delta. Vida Kilo Delta, Zulu nível 1100, sai da Gole. Sai da Gole, 100, livre de distância. Nativo, livre da restrição. Ciente, Vida Kilo Delta. Gostando, solicito um desvio aqui, um pequeno desvio, 15 graus à direita por 10 milhas. Autorizado, posso confirmar que após o desvio eu vou lotar. Ok, após o desvio eu lotar, gostando. Lima, está autorizado a decolar, vento 330 graus, 04 nós. Golfino, para ingresso. Chama a linha de pronto, Golfino. A linha de pronto na 17. Fox Lima, decolado ao Zulu 8, 1935, morro. Fox Lima, bom dia. Muito bom dia de Papatango, Fox Lima. Esse Fox Trot Lima, sobe a 100, sai da mão. Fox Lima, tá livre aí então? Sim, ativo. Fox Olhar de pronto na 7. Autorizado, no 7, vento 350 graus, 04 nós. Pronto, querido inicial. Tango Aracaju 090, copia? Autorizado Aracaju 090, Golfo 677, decola da 17, curva esquerda, saída Conde 11935 e aciona 0263 o Serra. Controle, o Fox Lima da presente propõe mudança para seguir 105, estimando 0920. 2105 autorizado. Fox Lima. Ajuste 13. Eu chamo o controle 1935, tamo voo. 1935, tem um bom dia, um bom serviço. Patrão Salvador, bom dia, Papa Tango, Oscar, Golf Killer. Bom dia, Golf Killer, sobe Mateus 080, vigilância radar. 80, Coral, Golf Killer. Salvador Papatão, governo aqui do Delta, dá presente, solicita mudanças de regra para o 085, por hora direto de Vitória da Conquista. Forma estimada de fogo. 90908. Autorizado 085, condições visuais, vindo aqui no Delta. cargou fritando, tá passando 080, propondo modificação para ser da presente, acendeu 095, visual, e estimado em Paulo Afonso 0933, o Oscar Gostango. São Vicente, mantendo as condições visuais na minha escuta. Tá. Autorizado a linha de decolar pistão no 7, vento 300 graus, 049. Vitor Kilo Delta chama Centro Recife, 1264, ao plano 288. Pede Vitor Kilo Delta. Lima chama Centro Recife, frequência 1264, alterno 288. Mando 264-288, bom dia. Bom dia, lá chegou Pitango, Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, Gopitango, tem um bom dia, senhor. Bom dia. Tango decolou aos 31 no 1935. 1935, a pedra é certa. Ferratão, contato radar, sobe para o 090, vigilância. vigilância,